artista, eu quero ser um star. Mas isso não é fácil, não. É que vocês não sabem do que eu sou capaz.